Nota Dó. A nota Si, posição 2, pisto 2. A nota Dó sustenido, pisto 1, 2, 3. Agora a nota Ré, pisto 1 e 3. Agora a nota Si bemol, pisto 1. A nota Lá, pisto 1 e 2. A nota Mi bemol, pisto 2 e 3. Agora a nota Mi, pisto 1 e 2. A nota Lá bemol, pisto 2 e 3. A nota Sol, pisto 1 e 3, Sol grave. A nota Fá, primeiro espaço, no pisto 1. Agora, nota Fá sustenido, pisto 2, médio, do segundo, do primeiro espaço. E agora, a última nota do exercício, que é o Fá sustenido grave, que é a nota do extremo grave do instrumento.